coração vazio, viva assim, anda no cio, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, viva assim, anda no cio, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sabia. Tu que tanto já voou, sabia. Tu que cantas passarinhos, sabia. Alivia minha dor. Tem pena Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que cantas passarinhos, sabia. Alivia minha dor, sabia. Todo mundo eu dou psi, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, viva assim, anda no cio, sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou psi, perguntando por meu bem. E tendo coração vazio, viva assim, anda no cio, sabiá vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tanto já voou, sabia. Tu que cantas passarinho, sabia. Alivia minha dor. Tem pena Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que cantas passarinho, sabia. Alivia minha dor. Tem pena Deus, diz por favor. Tanto andar no mundo, onde anda meu amor? Oh, oh. Tem pena Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que fala aos passarinhos, sabia. Alivia minha dor. Tem pena Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que cantas passarinhos, alivia minha dor, sabia.